sobe, ela sobe. Não querais ser castelhana, vai. Nossa Senhora da Póvoa, Nossa Senhora da Póvoa, minha boquinha de riso, minha maçã camoesa, minha maçã camoesa. Cheira a cravo, cheira a rosas, cheira a flor da laranjeira, cheira a flor da laranjeira. Ai, Nossa Senhora da Póvoa, Nossa Senhora da Póvoa, minha boquinha de riso, minha maçã camoesa, minha maçã camoesa, criada no paraíso, criada no paraíso. Tu que vens agora de Monte Maior, que de Monte Maior agora é chegado, diz-me se trazes recado do meu amor, lá do meu amor de quem fui separado. Não temas os ferros deste gradeado, nem as espadas ruins que há em meu redor. Todo Monte Maior agora chegado, nesta hora chegado do Monte Maior. Conta-me o recado que trazes mandado, do meu amor de quem fui apartado. Não temas os ferros deste gradeado, nem as espadas ruins que há em meu redor. Saiba a minha gente de quem vens mandado, que todos lá saibam em Monte Maior. Cada vez mais luto pelo que lutava, que só todos sabem, soldado do povo. Não foi só a mim que isto aconteceu, a muitos mais foi, deles um fui eu. Na sombra da noite eu fui afastado por gente sem rosto e longo braço armado. Vida que ganhei nunca foi por esmola, pois criança ainda apascentar o gado. Da encosta ao vale e da planície à serra, era o meu livro de eu andar à escola. E anos depois, já homem feito arado, era o meu jeito de escrever na terra. E o gesto franco de lançar sementes, era dividir o pão por toda a gente. conta quem cá viste neste gradeado. Conta as espadas ruins que há em meu redor. Conta que eu luto pelo que lutava, que a vitória é certa e já não vai tardar. Que ainda mais me ama quem me tem amado, que ainda agora luta pelo que eu lutava. Se é esse o recado que trazes mandado lá da minha gente que outro não esperava. Conta quem cá viste neste gradeado, conta as espadas ruins que há em meu redor. Conta que eu luto pelo que lutava, que a vitória é certa e já não vai tardar. Saiba o meu povo de quem vens mandado, que todos lá saibam em Monte Maior, cada vez mais luto pelo que lutava. Só todos bem sabem, soldado do povo. O Canal 2 dá-lhe a melhor música. Guaias, guaias. No ar, calor e elogio. Mindas o kit, que é que nem lá com marinha. Peço a noite um sinal. Canal 2. Thank you. peixinhos de água. Eu canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. afasto por falta de coragem, mas porque hoje sou uma mulher diferente. Se é verdade, gostava de ter de ti o que tive no passado, mas hoje olho em frente. Já não partilho momentos contigo, tu não me entendes. Tiveste mais que o merecido. O meu futuro eu sei vou encontrar. Quem sabe talvez. Sentir ao acordar na realidade, já não tenho nada a perder, ao menos saio a ganhar a minha liberdade. Depois do prazer. Deixei pra trás a deste país. Faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. Faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. Toquei-te como se a tua pele mordesse, como a brisa quente beija as flores do monte, como se o tempo fosse pássaro e escondesse na linha dos teus lábios o horizonte. De mão na mão, felizes como um filme, inclinados contra o vento numa dança, debruçados sobre nós e para a frente, nesta estrada que se perde e nunca alcança. E a vida já vivida nunca é nada, sempre escassa ao pé desta aventura, porque o gozo de viver está na jornada, e a chegada vale bem menos que a procura. E a tua pele em mim bebeu terra lavrada, como orvalho em madrugada quando acordo, e me afasto por momentos que eu nem sei estar muito tempo ausente do teu corpo. E no vento de Sagres, meu amor, minha mão procura-te a cintura, e sinto o corpo, sinto a pele e o calor, e vejo em ti todo aquele mar, mais a ternura. E o vento, a história inteira, a maresia, molham-nos rosto e corpo e cabelo, mas nem ondas, nem chuva ou tempestade conseguem derrubar este castelo. Essa procura sob a pele de mais vontade, esse abraço, esse amplexo, esse horizonte, onde morro de amplidão e de lonjura. Parou aqui o mar, eu sei, mas na tua boca a tempestade que eu sou sempre perdura. Parou aqui o mar, eu sei, mas na tua boca a tempestade que eu sou sempre perdura. Quando eu queria

Mas nem sei, meu amor, se te conheço.